Lua hoje em São Paulo não há. Volto pro hotel e recebo o recado. Olho para quem me deu o recado. Vejo o crachá, Vânia, no peito dela. Tenho inveja dela, a recepcionista Vânia. Vânia, que não dormiu contigo. Vânia, que nem te conhece. Vânia, que nem sente saudade sua. Vânia, em quem você não entrou continental e belo com o melhor do seu masculino. Vânia, pra quem você não significa nada. Vânia, pra quem você sequer existe. Pois foram os incorrespondidos ouvidos de Vânia que escutaram a sua voz. Que raiva! Saudades. Lua hoje em São Paulo não há. Nem nada.